Romeu e Julieta, Salvador, Cairu, mil pés, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor Axé, aciona 0 no 60, 120.8 é o controle, Victorino e Julieta. Pátio 4, POB. 8-6 torre, para experimentar, que bom voo. Gol 1648 no solo, Zuno 2, desvio direito, chame solo, 121 no decimal 9. Direita 219, gol 1648. Solo Salvador, é o gol 1648, livramento. 1648, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, gol 1648. Azul 4131, tem 89 a bordo, 4:40, alterna Ribeirão. 4131, Ribeirão alternado, confirma o POB autonomia? 89 é o POB, 4:40. Gente, aguarde por gentileza. Aguarda. Voo 1648, ingressa Juliette 02 no portão. Juliette 02, voo 1648. Azul 4131, tem táxi até o ponto de espera, via pátio, vai dar passagem ao bang da Gol, que irá parquear no 02. No ponto de espera chama 208-6-1011 no altímetro, o 4131 da Azul. Gente, 1011, após o Gol, ponto de espera, 206, obrigado. Completa a aproximação, chame torre 18-6, toma o posto. 18-6, obrigado. Só passando pelo Romeu Oscar, nosso tráfego conhecido no setor, torre Salvador, 6314, final embaixo travado. Sené 6314, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Tenente, Sené 6314. Boa tarde, azul 4131, ponto espera no zero ponto. Azul 4131, ali mantém cabeceirão no zero. Ali mantém no zero. Sené 6314, no solo, zona 7, livre direita, chame solo, 121, decimal 9. 29, obrigado. Solo Salvador, Sené 6314, livre na escuta. 6314, táxi via Alfa, reporta Lança, táxi aí, Juliette. Alfa, reporta Juliette. Boa tarde, Romeu Golf Vito, identifique, acione o transponder 5402, a chegada na proa da rotatória, informe visual operado. Autorizado, descida para 1500 na proa da rotatória, Romeu Golf Vito. Oceana 6314, via Juliette 07 ao portão. Juliette 04. Confirmando, é o portão 7, né? 07, 6314 da Oceana, 07 ao portão. Ok, obrigado. Do 4131, não decolado, aos 20, chama controle, 120, decimal 8. 1208, azul 4131. Solo 6627. Confirme. Tripe 5627. Pronto, Cotter 190 Aracaju, Tripe. Pronto. 5627 da Tripe, autorizado Aracaju, nível autorizado é 190. Decolagem não no zero é a pista, primeira curva esquerda. Descida saída Puca, Jamo. Após Jamo, voa direto Aracaju. 5403 no transponder e o controle opera em 120.8. Voltado azul 4462, identifique chegada a Mari, vai na parada de Itape, desça para o 050. Itape 050, 4462. Responde 5403. Correto, parte 3 e após quando pronto, pressionamento push. Reporta. Romeu Golf Vitor já iniciou a descida para 1.500 pés. Romeu Golf Vitor informa que será ultrapassado por um Boeing 737-800 que está só retaguarda, cruzando o nível 1.60. Boa no 807, está cruzando o tráfego Papa Alfa Tango 4 que está mantendo o nível 085. 8077. Vitor, indo direto, autorizado o táxi, 76 da 17, reporte pronto. Vitor, indo direto, autorizado o táxi, até a interseção da 17, reporte pronto. Mike Bravo Uniforme, boa tarde, identifique, chegada da AMAN, desça para o nível 050, confirme sua procedência. A procedência é sua na venda em India Charlie, Irufê, propõe para o 050 na chegada AMAN. Sete, copiado, Mike Bravo Uniforme. Porto Seguro, 065 ao nível, decolagem da 17, primeira curva direita. Restrito 1.000 pés no corredor Axé até o farol da Barra ou liberação do controle Salvador. 0260 o transponder e o controle opera em 120.8, 120.8. Afirmativo, nível final 065, esse Golf Kilo. Aerostar, PLB? 2000 com 1011, sem restrições, autorizado o ILS, vai chamar o localizador, 4432. 05 aberto, a bordo, chama 2, 108.6, para acionamento táxi. Paulo Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, com a informação Whisky para Ideal, solicito autorização. Pronto, cópia 240. Pronto, cópia, 6327. Oceaner 6327, autorizado Ilhéus, nível 240, decolada 10, primeira curva direita, vestida a saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, 5157 no transponder e o controle 120.8. Pronto. Vitor, ainda Juliette, autorizado decolagem, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Azul 4131. Puxa, 6327, você, né? Gente, 6327, Golf Kilo autorizado, ingresso, pistão 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Kilo. Vitor Índia Juliette, decolado 27, controle 120, decimal 8. 108, Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Prossiga, Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, não se escuta, passando 310. Curvando à direita, ingressando no corredor Axé. 7, Vitor Endilés, sube e mantenha o número pés, corredor Axé, informe no final da barra. Sobe e mantenha o número pés, reporta na fora da barra, Vitor Endilés. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3192, cruzou 215, informação whisky. 3192, essa identificação, Mari, dessa 060. 060 na Mari, identificou 3192. Mike Bravo, uniforme reautorizado 4000, ajuste na 091. Pode liberar a restrição de velocidade aqui em Mari para o 3192? Então, 3192 inicialmente será o número 3 na aproximação. Tá, ok, sim, então vai cumprir, obrigado. 3192. West Golf Kilo, autorizada a decolagem, pista no 7, vento 150 graus, 08 nós. Romeu no 807, desce para 2000, ajuste na 011, reduz para 2109. 2109, 807. Salvador, Papa Tango Whisky. Papa Tango Whisky, Golf, tem assim condições visuais, o nome, o pé, escorredor, acha. Estabilizou, 4462. Azul 4462, Torre 186. 186, até mais. Que Bravo Uniforme está autorizado direto do Duna. Direto do Duna, Michael Bravo Uniforme. Salvador, boa tarde. Azul 4462, baixo travado. Otango Whisky, Golf, pelo controle. Na escuta. Tem condições de voar a posição coral? Afirmativo. Presidente, está autorizado coral, ascensão 065, ajuste ao na 011. Pelo. Senhor, boa tarde, Alex 79, passou 180 para 160, informação Whisky, perdeu contato com o recife. Lato 5729, bom, fechando identificação, desce para nível de voo 060, 2209. 2209, 060, S, 7 Bernardo. Mike Bravo Uniforme, reautorizado 2000 pés, ajuste na 011. 2000, aí Uniforme. Salvador, boa tarde, Oxané 6321. Boa tarde, Oxané 6321, número 2 para a COP, informação em curso WISC. Gente da WISC, guardando a COP 6321. Plano 649, copia. 0, 3, 1, 3, 1, 2. Plano 649, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda após direto. Transponder 5141, no controle 1208. 240, autorizado para a EL, recorda 190, perfil da EL, Leda, após direto EL. 5141, no transponder, controle 1120, decima 8, dona 649. Plano 649, cotejamento correto, chame pronto. Demora pronto, obrigado. Chame 6321, não copia. Copia 6321, não copia. Chame 6321, no Brasília, aprovado nível 320, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbo Elefa, com curva direita. Transponder 5171, no controle 1208. O Xané 6321, autorizando Brasília 320, via Pêsulo 17, na subida Arbor, transição Elefa, decolada 190, curvando direita após 5171-1208. O Xané 6321, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 6321, galera. Solo, Salvador, Oceaner 6327, posição 1 para pushback, acionamento. Oceaner 6327, livre acionamento, chame para o táxi. Gente, 6327. Bra, direito 121, décimo 9. Direito 219, obrigado, até já. Até mais. Tá 3192, vitoração para sequenciamento esquerda 030, limite ao curso do localizador. 030, limitado pelo localizador, tá 3192. Mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 4462. Tango Romeu Golf Vitor, chame torre 118 decimal 6. 86, Vitor, obrigado. Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, prossiga. Feita duas da rotatória para a posição da frente. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento 120 graus, 089, ajuste 109. Positivo, reportará o Romeu Silva. Para interceptar o curso do localizador, direita 040, redução para 1909, reporte estabilizado. 040, reduzindo 90, reporte ali estabilizado, tá? 3192. Solo Salvador, até 3155. Com informação Whisky para Guarulhos, para cópia. Na 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pêsulo 44. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Eudes, com curva direita. Transponder 5173, controle 1208, só confirmando, vai prosseguir via Pêsulo 44 até a posição púbito. Após, prossegue direto. É autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Pêsulo 44 até Púbito. Decola da 10, a perfil da EOLE da Yildiz. Transponder 5173, confirma o controle, por gentileza. Frequência do controle 1208. Controle 1208, tá 3155. Tá 3155, cotejamento correto, chame pronto. Chamará 3155. Azul para ingressar. Azul, mantém a posição da Juliette, previsto portão 03. Positivo, mantém a posição 4462. Capitão Mike Fox Sierra, tá 51 milhas a Oeste Salvador, desce inicialmente para 3 mil pés, o ajuste chama 09. 3.100, solicita a prova do BOE. Uma posterior modificação. Autorizado, mais confiança. Solo Salvador, Gol 807, Bruno, seu escuta. Gol 807, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Salvador, boa tarde, está 3217, informação índice, descendo 160. Está 3217. Tem identificação, chega da Ponce, desce para 4.000, ajuste na 09. Ponce 4.000, 611, 3217. Pedro 5729, reautorizado 2.000 pés, ajuste na 09. 2.000 na 09, cada rádio. Patrão de Salvador, boa tarde, Papa Papa Vitor, Vitor Vitor, passo 225, parando 50. Papa Papa Vitor, Vitor Vitor, até a identificação, desce ao 050, direto etapa. Identificou 050, direto etapa, entre o Covid. Patrão de Salvador, Papa Papa, em volta da meta. Vai perto, vou até a direita. Estate 5, autorizado, táxi à direita, vai zero. Ah, irmão, boa tarde. Até mais, igualmente. Do radar, está a 80 milhas nordeste Salvador, voa na proa de Ponfe, para iniciar a chegada da Ponfe, reporte quando no ideal de descida. Na proa de Ponfe, reporta ali para iniciar a descida. Romeu da Venda, 1, 2, 3, 4, 5. 0 grau, 089, ajuste no 09, Mike Bravo, uniforme.